longe dos olhos e perto do meu coração. Onde você estiver, com você estarei. Não há distância pra minha imaginação. Enquanto vida eu tiver de você, eu serei. As cartas eu leio, leio porque elas me fazem pensar que eu estou com você. Quero meu Deus como eu quero essa mulher comigo. Como eu espero o momento de vê-la chegando. Só de imaginar e peço ao meu coração, aguente firme, não pare, não me deixe na mão. Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo e nunca mais os meus braços deixá-la sair. Preconceito ser seu na mais bonita das noites, despida assim como a lua de amar e as cartas eu leio, releio porque elas me fazem pensar que eu estou com você. Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher comigo. Como eu espero o momento de vê-la chegando. Só de imaginar e peço ao meu coração, aguente firme, não pare, não me deixe na mão. Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo e nunca mais os meus braços deixá-la sair. Preconceito ser seu na mais bonita das noites, despida assim como a lua de amar e dormir, despida assim como a lua de amar e dormir.